Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Hats off to Larry, he broke your heart, just like you broke mine when you said we must part. He told you lies, now it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to you, I know this may sound strange, I want you back, I think you'll change, but there's one more. Dando continuidade à nossa emissão, depois de ouvirmos Del Shannon e este Hats Off to Larry, aliás, to Larry, vamos continuar com música. E agora trago-vos uma que realmente aqui em Portugal, eu não sei se fez muito sucesso ou não, creio que fez, pelo menos já vi no, naqueles CDs de grandes recordações, uns daqueles que consigo de quando em vez, não é? A música é dos Taras e Montenegro. O Autocarro do Amor. Não me surpreende nada que tenha feito sucesso. Vamos ouvir esta fantástica melodia. Vamos também ficar com uma música dos The Four Tops. Uma música que tem por nome I Can I. A música que foi lançada em 1965 e que inclusive ficou em número 2 na revista, segundo o top, da revista Billboard, que é editada ou que é lançada desde 1946. Desde 46 até 50, que retrata os 30 melhores singles da América do Norte, dos Estados Unidos da América, e desde 1950 para cá, que traz os 100 mais de cada ano. Ora, de 1965, esta música dos Four Tops ficou então em segundo lugar, segundo então a revista Billboard. Vamos ainda ouvir de 1967 uma música da inesquecível e memorável Aretha Franklin. A música chama-se Baby I Love You e foi sem dúvida um dos grandes sucessos, não só daquele ano, como também da década de 1960. Já viu? Só grandes músicas. Eu bem disse que nos anos 60 se fizeram grandes músicas e cá estão mais 3 exemplos. Dois

estamos de volta, espero que esteja a gostar desta nossa seleção musical. Vamos ficar com mais três músicas e um curtíssimo intervalo. Vou-lhe oferecer agora a música de Burl Ives, chama-se Funny Way of Loving, uma música lançada em 1962. E depois Elvis Presley, esse grande senhor do rock, da música à escala planetária, lançou Surrender em 1961. E claro está, não nos esquecemos da música portuguesa. Vamos ficar com uma música que venceu o Festival da Canção RTP, o quarto festival, ou seja, no ano de 1967. Vamos escutar o grande Eduardo Nascimento, que há não muito tempo, não sei exatamente há quanto, mas sei que já foi há algum, esteve no canal de televisão SIC. No SIC 11 horas, ou pelo menos era naquele horário, creio que o nome já não era o mesmo. Mas esteve e interpretou este O Vento Mudou, a música que o fez vencer o quarto Festival da Canção RTP, então em 1967. E são estas as três músicas que eu proponho que comigo escute e, enfim, depois vamos para um pequeno intervalo para voltarmos para a segunda parte. Mais seis músicas o esperam nesta tarde de sábado, dia 18 de setembro de 2010. Mas por enquanto, The Funny Way of Loving, Burl Ives. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. You're leaving, didn't bother me. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. I'm really happy as can be. If you see me with a great big smile at some party where the fun runs wild, if tears start to flow and I fall apart, please don't think you broke my heart. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. Your leaving didn't bother me. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. I'm really happy as can be. If we meet on the street and a little bit of tear rolls down my cheek, please don't think it's because I'm blue or that I'm still in love with you. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. Your leaving didn't bother me. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. I'm really happy as can be. Remember the day you left our place and how the tears rolled down my face. It wasn't because you were leaving me, I was happy because you were pleasing me. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. Your leaving didn't bother me. It's just my funny way of laughing, yes, my funny way of laughing. I'm really happy as can be. Super music. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. That your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Story.

Há pouco falei-lhe que Eduardo Nascimento venceu o 4º Festival da Canção RTP. Pois bem, o que eu quero lhe trago é um tema que também participou nesse mesmo festival em 1967 e chamava-se Sou Tão Feliz, a música de Marco Paulo. Vamos depois escutar mais dois temas nesta tarde de sábado. Vamos ficar primeiro com, ou neste caso em segundo, com a melodia de Grand Bonnie, chama-se Supergirl, e é de 1966. Do mesmo ano, vamos também escutar uma grande música que ficou imortalizada, California Dream, a música dos The Mamas and Papas. E quando eu voltar, será para as despedidas, porque o tempo passa depressa. Desta forma, vamos dando então por... Vamos caminhando a passos largos para o final da nossa emissão. O Anos 60 está a chegar ao fim, mas voltará para a semana. Antes ainda, temos estas três músicas para desfrutarmos. Aproveitem ao máximo. Começamos com Marco Paulo e Sou Tão Feliz. God. true love brings. So Supergirl, hey, hey. Come on, leave your golden cage. Supergirl, I want you and I love you tonight. Chegamos ao final da nossa emissão do anos 60, a primeira, esperemos que de muitas. Vamos ficar agora com três músicas para encerrar a nossa primeira edição. Primeiro, Susan Morgan com Bobby's Girl. Depois trago-vos de 1962 uma música de um grupo que também se eternizou, os Beach Boys. Quem não ouviu falar deles, nem quem não ouviu falar de Good Vibrations. É verdade, uma grande música. E também quem é que não ouviu falar da portuguesa Natércia Barreto? Pois é, e eu escolhi este tema Felicidade, porque é isso que eu vos desejo, muita felicidade e que desfrutem muito destes anos 60. A nossa máquina do tempo, na qual nos metemos e que viemos parar, vai agora partir e só volta de hoje a 8 dias. Tenho a continuação de uma ótima tarde, na companhia do Canal 2, já a seguir, Josia Salvador estreia também na Rádio Antena Web, no nosso Canal 2.

stands a headman with